Esta é uma apresentação da Igreja Presbiteriana de São Vicente, uma igreja contemporânea, quebrantada e bíblica. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos traz aqui para o culto de adoração e louvor, comunhão contigo, uns com os outros, para olharmos para a tua palavra e recebê-la no coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa companhia presente e o Senhor é a bênção que nós precisamos para vivermos o dia de hoje. Quero que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra. Que o nosso coração seja animado, seja motivado, encorajado para crer na tua palavra, para buscar na tua palavra entendimento, convivência, comunhão, de tal forma que ela se materialize, que ela seja encarnada no nosso dia a dia, nos nossos sentimentos, suprindo nossas necessidades e curando todas as nossas dúvidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos nos assentar. Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 77. Salmo 77. E acompanhe a leitura que vou fazer dos versos de 7 a 10. Salmo 77, versos de 7 a 10. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou, na sua ira, terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. A Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase do texto bíblico, diz assim, será que o Senhor nos abandonou de vez? Ele nunca sorrirá outra vez? Seria seu amor tão inconstante? Estaria revogada a promessa de salvação? Teria Deus esquecido de como ele age? Será que ele, enraivecido, simplesmente nos deixou? Que situação a minha? Eu disse, o Deus Altíssimo fechou as portas bem na hora em que eu preciso dele. Hoje pela manhã, já que no mês de outubro estamos falando sobre crenças e valores, sobre nossas crenças e nossos valores, esse é o tema nosso do mês de outubro, dedicação às nossas crenças e valores, eu quero falar sobre a crença da salvação. E quero dizer que você pode, deve ter certeza da graça de Deus e da salvação de Deus na sua vida. Eu vou repetir. Eu quero dizer para você que você pode e deve ter certeza da graça de Deus e da salvação de Deus. Esta não é uma crença vazia dos evangélicos, dos cristãos ou dos protestantes. Essa é uma crença da palavra de Deus. Consultando um blog de um pastor que faz uma pesquisa, pesquisa ainda não terminou, está em andamento, mas 521 pessoas já responderam a esta pesquisa. A pesquisa traz a seguinte pergunta. Se você acredita na afirmação de que o verdadeiro crente pode perder a salvação. A pergunta é esta: você acredita que o verdadeiro crente pode perder a salvação? 41% destas 521 pessoas acreditam. A crença deles é que, de fato, o crente, o verdadeiro crente, pode cair da graça, pode perder a salvação eterna. Daí a importância de refletirmos nisso. É preciso olhar para os dois lados. Nós devemos olhar para o nosso lado da fé, do lado da credibilidade que nós damos à Bíblia, à palavra de Deus, para crermos e para entendermos que, mesmo quando passamos por muitas lutas, lutamos contra muitos pecados e tentações, e às vezes pecamos e nos sentimos mal, ficamos constrangidos, envergonhados. Em alguns momentos nos sentimos sujos, em outros momentos nos sentimos indignos, até de orar, até de ler a palavra. Quantas vezes já ouvi irmão e irmã dizer isso: pastor, eu tenho vergonha de orar, eu tenho vergonha de ler a Bíblia, eu tenho vergonha de ir à igreja, eu tenho vergonha de conversar com os meus irmãos da fé, porque o pecado que eu cometi é muito feio, é muito sujo, é muito indigno. É importante nós, os cristãos, verdadeiros cristãos, entendermos que nada poderá nos separar do amor de Deus. Não há nenhum pecado que pode nos separar do amor de Deus. Não há nada que pode nos tirar da salvação. Nada que façamos ou nada que deixamos de fazer pode nos tirar da salvação, por mais indigno que seja o pecado que tenhamos cometido. Porque a graça de Deus e a salvação jamais nos abandonarão. Jamais nos abandonarão. Mas há duas causas, há duas razões porque as pessoas acreditam que o verdadeiro cristão pode cair ou pode perder a salvação eterna. A primeira delas é a ignorância bíblica, a ignorância do conhecimento bíblico, da doutrina bíblica. A outra é porque dá crédito aos méritos, isto é, acredita que ele faz algo que o leva a merecer o sacrifício de Cristo. Então, ele precisa fazer algo, e ele precisa deixar de fazer algo. Daí, há até uma doutrina que diz que aqueles que passam pela conversão em Cristo não pecam mais, não cometem mais pecados. Duas causas: ignorância, falta de conhecimento da Bíblia, da doutrina bíblica, e o fato de acreditar que ele pode fazer algo que o leve a merecer o sacrifício de Cristo. Mas graças a Deus por sua palavra, graças a Deus pelas Sagradas Escrituras, porque ela nos diz que não é possível. Ela nos afirma que não é possível que o verdadeiro crente afaste-se definitivamente da graça de Deus. Talvez esteja vindo à sua mente aí: pastor, mas e Hebreus capítulo 6? Hebreus capítulo 6 está falando de pessoas que estiveram entre nós, que chegaram a experimentar do Espírito Santo, chegaram a experimentar da ação do Espírito Santo, mas não passou pela conversão. É dessas pessoas que Hebreus capítulo 6 está falando. Eles experimentaram, mas não receberam. Eles estiveram entre aqueles que receberam, mas eles não passaram pela transformação. A palavra de Deus acrescenta à vida do verdadeiro cristão uma cultura doutrinária, uma cultura dogmática, uma cultura de princípios que gerenciam a nossa fé, para que nós não sejamos tomados pela dúvida ou por dificuldades na vida, a ponto de acreditarmos que, uma vez salvo, podemos perder a salvação eterna. Deixa eu trazer alguns princípios desses que estou falando da palavra de Deus. O primeiro deles é que o cristão deve crer, o verdadeiro cristão deve crer, ou deve fazer um diagnóstico. O que é fazer um diagnóstico? É fazer uma avaliação pessoal. Essa avaliação pessoal você vai fazer da sua fé. Como, quando, em que circunstância, onde, em que lugar que a fé tem sido relevante, tem feito diferença na sua vida. Por exemplo, quando você passa por uma grande aflição, você consegue buscar na sua fé informações, você consegue buscar na sua fé a palavra, você consegue buscar na sua fé sentido para que você possa suportar estas aflições. Você precisa avaliar a sua experiência de relacionamento pessoal com Cristo. Quem é Jesus para você? Qual é o papel de Jesus na sua vida? E Jesus caminha no dia a dia com você, você precisa avaliar. Jesus vai com você para o seu trabalho. Quando você tem que tomar uma decisão, você conversa com Jesus, você pergunta para ele se a decisão que você está tomando é essa mesmo, está certa? Você precisa avaliar isto. Então, quando você avalia isto, João chama a sua atenção e diz, cuidado com o seu coração, porque o seu coração pode te enganar. E aí ele diz assim, se o nosso coração nos acusar, se o nosso coração nos disser que o nosso pecado foi tão grande que nós não merecemos a salvação, João disse que Deus é maior do que o nosso coração. Deus que conhece todas as coisas é maior do que o nosso coração. Quer dizer o seguinte, que a ação de Deus em nos salvar é mais poderosa do que o nosso coração. E nós podemos vencer o nosso coração. Se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração. 1 João capítulo 3, versículo 20. Agora ouça o que Jesus fala a respeito disso. Diz Jesus, todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vier e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. E ele continua dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las do meu Pai. Veja que palavras que geram segurança. Jesus está dizendo o seguinte, não importa o que aconteça com você. Não importa o que aconteça com você. No domingo passado à noite, nós falamos sobre isso. A aliança do Senhor vai permanecer. Ninguém pode quebrar essa aliança, a não ser você mesmo. E quando você quebra, você pode se arrepender e renovar, restaurar de sua parte a aliança com Deus. Segundo princípio. Primeiro, é que você precisa avaliar a sua fé. Você precisa avaliar a sua experiência pessoal com Jesus. Aprofunde. Aumente este tempo de comunhão com Jesus. Converse mais com Jesus. Ouça mais a palavra de Jesus. Segundo, que você deve ser diligente. O reino de Deus e as suas bênçãos são conquistados com esforço. Quer dizer o seguinte, existe um papel que nós precisamos desenvolver na vida cristã. Esse papel é dedicação na oração, dedicação na leitura da palavra, gastar tempo conversando com Deus, falar das suas aflições, das aflições do seu coração, falar das suas limitações, das suas incompreensões, das suas dúvidas. Vou repetir, você precisa ser diligente. Isto é o mesmo que falar, você precisa trabalhar a santificação da sua vida. Quanto mais você conseguir separar sua vida das coisas do mundo para as coisas do céu, quanto mais você será diligente. Olha o que diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 10. Irmãos, por isso, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição. Pedro está falando de chamado e de escolha. Deus nos chamou porque Ele nos escolheu. E eu preciso trabalhar isso, eu preciso desenvolver isso na minha vida. Eu só posso desenvolver isso na minha vida com a leitura da palavra, com a comunhão pela oração, com convivência com o povo de Deus, colocando os meus dons em prática, fazendo e desenvolvendo aquilo que Deus me deu para abençoar a minha vida e a vida dos outros. Terceiro princípio, os verdadeiros cristãos precisam crer que eles passam por lutas. Luta contra a tentação, contra pecados, e que eles pecam. Eles não têm prazer no pecado, eles não vivem pecando, mas eles ainda são pecadores. Então, eles precisam acreditar nisso. Para quê? Exatamente para se apegarem às promessas de Deus. Para que eles se assegurem nas promessas de Deus. Essas promessas estão na palavra. É por isso que o princípio anterior de ser diligente depende de você. Depende do seu esforço. Imagine que se você viesse aqui na igreja hoje de manhã e recebesse aqui alimento para sustentar o seu corpo. Aí você vem e sai bem alimentado. E aí você vai para casa e lá na sua casa você não se alimenta mais. Você só vai voltar a se alimentar domingo de manhã de novo. Você acha que você suportaria? É exatamente isso. É esse o princípio. Só esse alimento aqui é muito pouco. Você precisa preparar mais alimento. Diariamente você precisa preparar alimento para sustentar a sua vida cristã. Então, primeiro princípio, você precisa acentuar, aprofundar a sua experiência de comunhão de vida com Jesus. Segundo princípio, você precisa ser diligente, você precisa ser cuidadoso, você precisa fazer a sua parte, não para não perder a salvação, mas para você usufruir da salvação, da alegria que a salvação traz, da convivência com as bênçãos da salvação. Terceiro princípio, você vai passar por lutas, você vai ser tentado, você vai ser desafiado pelo pecado. O texto do profeta Miqueias diz assim: olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá quando eu clamar, e ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Davi diz lá no Salmo 34, que é assim mesmo que acontece. Salmo 37, pode cair, mas não vai ficar caído, porque Deus vai levantá-lo de novo, e será assim. Por isso que as pessoas dizem que o cair é do homem e o levantar é de Deus. É baseado lá no Salmo 37, mas não é isso que o Salmo está dizendo. Porque os servos, os verdadeiros cristãos não têm que sair por aí tropeçando e caindo aqui e acolá o tempo todo. Ele tem a luz que ilumina o caminho, que é a palavra. E ele pode discernir bem os lugares onde ele vai tropeçar para não tropeçar e cair. Quarto princípio é o testemunho de sua fé e de sua esperança. É muito importante que você compartilhe, que você reparta, que você fale, que você diga aos outros, porque quanto mais você o fizer, quanto mais você se fortalecerá. Esse é o princípio da palavra. Quanto mais você testemunhar, quanto mais você repartir a palavra, quanto mais você falar de sua fé, quanto mais você falar de suas crenças, quanto mais você será fortalecido. A palavra diz que esta esperança é fundada na divina verdade das promessas de Deus. Como que você pode se apegar às promessas se você não se alimenta delas? Se você não convive com elas? Se elas não fazem parte do seu dia a dia, se elas não vão com você para o trabalho, para casa, para a mesa quando você come, para a cama quando você vai dormir, para o banheiro quando você vai tomar banho, para o banco quando você vai fazer negócios, as escolhas que você tem que fazer, se as promessas de Deus não são companhias suas, então você vai ficar fraco na fé e na esperança. Porque o fundamento das nossas escolhas, o fundamento da nossa crença está exatamente nas promessas do Senhor. Veja o que diz a palavra. Visto como pelo seu divino poder, 2 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Hebreus, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 6 que eu citei: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, sendo diligentes, a mesma diligência para a plena certeza de esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Preste atenção nesse texto de Pedro. Quando Pedro diz que nós somos co-participantes da natureza divina, Pedro não está dizendo que nós nos tornamos divinos. Não é isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que nós recebemos o Espírito Santo e a palavra, que são divinos. Então, o que nós recebemos vem de Deus e é divino. E é isso que nos abençoa e que fundamenta a nossa fé nas promessas de Deus. Então, muita gente pensa que por isso é que ele merece a salvação, porque ele tem o Espírito Santo ou porque ele tem a palavra. Não merecemos a salvação em circunstância alguma. Sequer merecemos que o Espírito Santo esteja em nós. Ele está em nós por ordem de Jesus. Não é porque nós merecemos. Último princípio. Os verdadeiros cristãos precisam exaltar, ressaltar a cruz de Cristo. Eles precisam, o verdadeiro cristão, ele precisa levar todos os seus conflitos, todos os seus pecados, todas as suas fraquezas, tudo aquilo que pode impedi-lo de experimentar e de receber plenamente a salvação de Deus à cruz de Cristo. Todas as nossas práticas precisam passar pela cruz de Cristo. Todas as nossas crenças precisam passar pela cruz de Cristo. Todos os nossos valores precisam passar pela cruz de Cristo. Porque é exatamente na cruz de Cristo que está a salvação que recebemos de Deus. Diz o texto: e vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso é texto de Colossenses capítulo 3. Meus irmãos, sabe o que esse texto está dizendo? É que você pode ser o religioso ou o cristão mais dedicado, você pode ser dedicado em todas as disciplinas espirituais, e você deve ser, porque é isso que vai fortalecer você, mas não são eles a causa da sua salvação. A causa da sua salvação e da minha é a cruz de Cristo. Eu vou repetir, não é nada que fazemos, por mais dedicado que seja, por mais puro de coração que façamos, não é nada disso que é a causa da nossa salvação, da nossa redenção, da nossa vitória sobre o poder do pecado na nossa vida. É a cruz de Cristo. Por isso, eu quero incentivar você, eu quero estimular você, conforme aqui o texto de Pedro, 2 Epístola, capítulo 1, leia depois com calma e paciência. A preocupação de Pedro é exatamente para que você não tenha dúvida a respeito da sua salvação e nem de que as promessas de Deus são verdadeiras e que serão cumpridas na sua vida. E que você precisa se alimentar delas, você precisa se apegar a elas, para que você não seja apanhado pelas dúvidas que apanham aqueles que acreditam que, dependendo da situação dele, ele pode não estar salvo. O texto da segunda epístola de Pedro traz aqui uma série de virtudes, ou de associação de virtudes, de crenças e de valores, que vão nos ajudar e vão nos sustentar. Olha aí, está aí a partir do versículo 5. Diz ele que nós devemos associar com a fé a virtude. Virtude aqui é bom caráter, porque caráter todo mundo tem. Ou é bom ou é ruim. E ele está falando aqui do bom caráter. O bom caráter é aquele que me leva a ser comprometido. É aquele que me leva a vivenciar. Aquele que me leva a ser educado, carinhoso, compreensivo. É aquele que me leva a ser despojado. É aquele que me leva a conviver a despeito de. O caráter de Cristo é, fez com que Cristo me recebesse exatamente como eu sou. Porque o caráter dele é revestido de amor, revestido de graça. Há uma outra associação aqui que o texto traz. A virtude ou o bom caráter deve se associar ao conhecimento. Conhecimento aqui é entendimento espiritual. E para ter entendimento espiritual tem que ter convivência, tem que ter comunhão com Jesus, com o Espírito Santo. Não basta vir à igreja. Não basta ouvir o sermão de domingo de manhã e à noite. Só isso não é o bastante. É preciso ter entendimento, ter convivência, ter comunhão. Depois, a associação desta comunhão com o domínio próprio. Esse domínio próprio aqui é a disciplina vigilante. É quando você pratica as disciplinas espirituais para tomar conta, para tomar cuidado da sua própria vida espiritual. Depois, diz que este domínio próprio deve se associar com a perseverança. Perseverança aqui é quando você acredita. É quando você acredita que você depende completamente de Jesus e de sua palavra. É quando você acredita que é Jesus quem restaura a sua imagem de Deus. Como você vê Deus? Como que você sente Deus? Você precisa de Jesus para isso, para vê-lo e senti-lo verdadeiramente. Depois, diz que a perseverança tem que estar associada à fraternidade. Fraternidade aqui é amor ao próximo, é convivência com o próximo. Essa fraternidade é repartir isso que eu recebo, é testemunhar o que eu aprendi, é testemunhar o que eu creio. E, finalmente, essa fraternidade precisa estar associada ao amor generoso de Jesus. Ele morreu. Ele provou o seu amor de tal maneira que Jesus morreu na cruz, quando nós ainda éramos pecadores. Pecado é aquilo que me desvia do amor de Deus. É aquilo que me desvia da graça de Deus. É aquilo que me desvia de desenvolver na minha vida a vida que Deus me deu. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente o parágrafo da nossa confissão de fé de Westminster, que fala sobre esta certeza da graça e da salvação que podemos ter. Diz aqui o texto da capítulo 18, item 2º da Confissão de Fé de Westminster. Esta certeza não é uma simples persuasão conjectural e provável, fundada numa esperança falha, mas uma segurança infalível da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interna daquelas graças dentro do coração de cada um, nas quais estas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor, o pagamento da nossa herança e por meio de quem somos selados para o dia da redenção. Eu quero concluir com o texto de Judas, versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência, todo o cuidado em escrever para vocês acerca da nossa salvação, foi que me senti obrigado a testemunhar, a me corresponder com vocês, exortando vocês a serem batalhadores, a serem cuidadosos, diligentes, com a fé que vocês receberam da parte de Deus. Deus nos deu a fé para crermos. Nós precisamos cultivar e desenvolver esta fé. Você pode ajudar muita gente a crer que se ele é um verdadeiro cristão, se ele passou pela conversão, ele pode estar certo de que ele será salvo. Para sempre. Graças a Deus por esta palavra que traz alento, conforto, segurança para o nosso coração. Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicações da IPSV. Para maiores informações, ligue para 3469-4298.